partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, bem-vindos ao Fé em Debate deste sábado. É com grande alegria que saúdo os nossos internautas, que eu vejo pela participação, aumenta agora, porque muitos migram das rádios para o site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Saúdo Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. E claro, nossas queridas rádios irmãs que transmitem este programa, cujo nome cito agora. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar, levar a luz para quem anda em trevas, levar a paz. Non tutti giorni è facile ter fé, Signore. Nem todo dia é fácil ter fé, Senhor. E é verdade. A fé, ela é sustentada pela vida de oração. Não pense que rezar é algo tão simples. Lembremos que os próprios apóstolos, vendo Jesus nos seus momentos profundos de oração, e Jesus era um homem de oração, é um modelo de oração, passava noites na montanha, noites isolado. Ele era um homem que rezava. E vendo isso, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Portanto, aqui está um desafio: aprender a rezar. Padre, mas rezar é algo automático? Não. Dirigir não é algo automático. Você já se deu conta o que é aprender a dirigir? Você já se deu conta a primeira vez que se liga o carro e a pessoa começa a suar? Porque você tem que dizer: aperta a embreagem, coloca ponto morto, o pé direito começa a ir no acelerador e o carro sai dando soco, afoga, a pessoa fica ainda mais nervosa e dá vontade de desistir. E ainda mais, se o instrutor for meio pavio curto, a pessoa já larga a direção. Na segunda vez, já é mais tranquilo. Mas na terceira vez, ainda o carro sai dando soco. Com o tempo, ninguém para mais para pensar. Agora tem que apertar. Agora tem que mudar a marcha. Agora tem que fazer isso. Torna-se algo automático. E a pessoa não pensa mais, age e simplesmente dirige. Passemos para o tema da oração. Nós achamos que nascemos sabendo rezar. Achamos, mas não é verdade. A oração é um exercício contínuo. No começo, é igual dirigir um carro. Você sai tropeçando, afoga, dá vontade de desistir. Parece que não flui, a oração parece que não vai. Quanto mais treinamos, quanto mais exercitamos, melhor se torna a oração. É como alguém que começa a tocar um instrumento musical. Se temos o violão, no começo é algo tão esquisito, o som sai tão ruim, uma corda sai mais forte que a outra, a posição sai incorreta, o som sai, parece uma taquara rachada, mas com o tempo você vai procurando os melhores sons e de repente ele sai aquele som bonito, harmônico. A oração é assim. Quanto mais rezamos, melhor a qualidade da oração. Pena que a maioria das pessoas se limitam a orações em fórmulas. Digo sem medo, a vida inteira ficaremos nas fórmulas? As fórmulas não seriam uma muleta? As fórmulas de oração, Pai Nosso, Ave Maria, creio, não seria um caminho seguro, mas não o único, para entrar em contato com Deus? Ensina-nos, Senhor, a rezar. E o que é oração? Como pode ser rezado diferente, ou melhor, ou mais qualidade? É o tema deste Fé em Debate, a oração. Na escola de Jesus. Gostaria muito que você participasse. Como fazê-lo? Uma, ligue 0 operadora 41 3221 6070. Você fala com a nossa mineira e faz a sua pergunta. Claro, toda pergunta é bem-vinda, mas eu gostaria que a pergunta fosse na matéria da oração, para ajudar o tema. Você pode ser um internauta. Está me ouvindo pela internet? www.padrereginaldomanzotti.org.br. Vai lá, fale conosco, Fé em Debate. A Fernanda já está com o computador aberto para receber sua pergunta. E eu aqui, pronto para te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Filhos e filhas, você gosta do Fé em Debate? Escute. Eu me chamo Maria do Carmo e sou de Pinhais. Quero dizer que eu gosto muito do programa Fé em Debate, pois é uma verdadeira catequese. Obrigada, tchau. Um abraço, querido. Um abraço a Curitiba, região metropolitana. E o programa Fé em Debate é uma catequese permanente. Temos sempre que aprender. Eu aprendo a cada programa. Tenho certeza que você também. Feliz de quem está aberto a conhecer. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Marilda, volto te atendendo. Voltamos já. O tema, oração. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar... Queridos filhos e filhas, participe, ligue, mande sua pergunta. A oração é importantíssima. Marilda, bom dia. Magnalda. Bom dia, padre Reginaldo. Eu peço desculpas, é que está escrito Marilda. Magnalda. Pois... Magnalda. Bom dia, padre. Você fala de onde, querida? De Lages. Lages, Santa Catarina. Está me escutando como? Eu estou escutando pela internet. Internet, nossa internauta. Sim. Quando que nós vamos conseguir pôr uma rádio em Lages, hein? Eu falei com o nosso bispo, Dom... Ah. Dom... Como é que é o nome dele? É novo. Ah, tá. E aí? Nós temos algumas rádios aqui próximas, né? Ponte Alta, Curitibanos. Sim. E eles estão vendo. Ah, uma nova... Mais uma opção de uma outra rádio. Isso. Tenta, me ajuda, viu, Magnalda? Não, tudo bem. Fica, liga nas rádios. Se você tiver nome de rádio, de diretor, manda lá no Fale Conosco, no Indicação de Rádio. Sim. Mas qual a sua pergunta, querida? Ó, padre Reginaldo, sabe-se que a Lexa Divina é dividida em 4 partes, né? 4 partes. Isso. Então, ela... qual, assim, ao seu ver, né? É a parte mais importante de todas elas. Olha... que todas são, elas estão interligadas, né? Sua pergunta é muito interessante. Ah, obrigada. A Lexio Divina, só para traduzir para o povo, significa leitura orante. E o que eu faço no rádio é, na verdade, uma leitura orante. Você percebe, todo dia, né? Sim, exatamente. São quatro partes. É Lexio, Horácio, Meditácio, Contemplácio. Então, leitura, meditação, oração e contemplação. Veja, a leitura, uma depende da outra, mas os dois primeiros passos a gente gasta mais tempo. Eu não diria que é o mais importante, porque quem consegue, nem todo dia a gente consegue chegar na contemplácio. Sim. Porque é difícil chegar na contemplação, tem dia que não vai. Mas a primeira parte é muito importante. Por quê? A leitura. A leitura, nós temos uma mania, Magnalda, de pega o trecho, um trecho, porque ninguém pode, para fazer uma boa leitura, não pode pegar um capítulo inteiro. Eu não consigo, pelo menos eu não consigo. A gente tem que pegar um trecho. Certo. Hoje é um trecho, amanhã é outro, sempre sequencial. Nós temos uma tentação de ler a primeira vez, porque a gente lê muito, você acha que já está bom. Sim. Então, não, está errado. Na leitura, nós temos que ler pelo menos 3 vezes o mesmo texto. Ainda na primeira parte, eu geralmente vou dizer como é que eu faço. Eu faço com uma caneta. Porque aí, na leitura, você tem que olhar quem fala, quem são os interlocutores, quem é que está falando com Jesus, ainda na leitura. Esse interlocutor é fariseu, é saduceu ou é pecador? Porque depende, a postura de Jesus depende de cada um. É homem ou é mulher? É judeu ou é samaritano? É pagão ou é judaizante? Então a gente tem que fazer uma análise, sempre na primeira parte. Quem é que fala? Porque Jesus, diante de um samaritano, ele tem uma postura. Padre, mas eu não tenho esses elementos. Isso a gente sempre procura, se não tem na nota de rodapé da Bíblia, no final da Bíblia, geralmente, as Bíblias trazem umas explicações. Eu posso citar, sem medo, a Bíblia edição pastoral. Lá no final traz. Um livro que eu indico para as pessoas lerem, Jesus e a Estrutura do Seu Tempo. Eu não sei qual é o autor. É Jesus e a Estrutura do Seu Tempo. Magnalda, é um livro fácil, que ele trata, por exemplo, quem são os saduceus, quem são os fariseus, quem são as classes sociais, porque é muito importante para a Lexio Divina. Então, leitura. Aí, ainda na leitura, feita essa primeira parte que nós chamamos de contexto, você passa para meditácio. O que que é a meditácio? Meditação. Meditação. Você vai pegar uma frase. O que é que mais te chamou a atenção? Qual é o verbo? Por exemplo, para mim, me toca muito verbo. Impressionante. Esses dias eu estava até falando como os verbos me chamam a atenção. Então, qual é a frase que te chama a atenção? Aí você para meditar. Nessa meditação, você tem que... Você já não está mais com a Bíblia lendo, não é? Sim. O que que você faz? Você começa a contar para você mesmo o texto que você leu. Você tem que saber contar com suas palavras. Eu tenho dificuldade de ficar contando mental, então eu conto em voz alta, para mim mesmo. Acho que quem me vê parece que eu estou louco. Porque eu conto o texto para mim mesmo. É aí é sinal que você domina o texto. Na meditácio. Na meditação. Aí você para naquela frase que mais chama a atenção. Perceba que esses dois passos é de intimidade com o texto. Para depois rezar. Geralmente as pessoas, quando vão ler a Bíblia, elas já vão direto para a oração. Qual a mensagem que Deus tem para mim, não é? Sim. Errado. E isso acontece muito nos grupos que vão usar a Bíblia. Porque a reunião dura uma hora e o cafezinho dura 2. Então, quer fazer a oração corrida. Espiritualidade tem que ser rápida. porque tem muito assunto. Vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá bom. Para mim não tem eficácia muito, nenhuma não, muito pouco. Então, não vá, não comece a Bíblia. Qual a mensagem de Deus para mim? Primeira leitura, a meditação. Se você quiser dizer em tempo, eu até posso chutar uns 5 minutos a 10 na primeira parte. Na segunda, uns 5 minutos. Na oração, aí vai depender o estado do espírito. Uns 3, 5 minutos. A contemplação é fruto desses 3 primeiros passos. Pode-se chegar, pode-se não chegar. Contemplação é aquela frase que você escolheu, que, melhor, que Deus tocou teu coração, que você rezou. Mas deixa eu voltar sobre a oração. Na terceiro passo, na oração, Deus pode suscitar aquela palavra como uma oração penitencial. Aquele texto provoca um estado penitencial. Então aí você, de repente, se sente um verme diante de Deus. Você se sente infiel, você se sente pecador. Dali pode brotar, por exemplo, se você sabe, eu vou rezar o Salmo 50, que é um salmo penitencial, não é, Magnalda? Sim. Ou você pode fazer um ato penitencial, confesso a Deus Todo-Poderoso. Mas, padre, naquele dia que eu fiz, o meu coração, Deus pediu para mim um louvor. Cante um canto, louvado seja meu Senhor. Canta, sabe, em coro a Deus louvemos. É oração. Que chega ao campo, chega a ser orado duas vezes, né, padre? Exatamente. Pode ser que aquela palavra, naquele dia, provoque em você um desejo de uma oração de petição, que é pedir. Faça uma oração de umas preces. A partir dali, não tente provocar a contemplação. A gente não pode. Esse último passo é dom de Deus. Você não... Não é você que chega à contemplação, é Deus que dá a contemplação. Há dias que vêm, há dias que não vêm. Ajudei você nas suas dúvidas? Ajudou sim, porque a Lexa Divina é super interessante, né? Verdade. Um grande abraço. Tem que ir para o intervalo, Magnalda. Um abraço ao povo de Lages. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Orar costuma fazer bem. Ah, com certeza, né, padre Zezinho? Oração faz sempre bem. Lexio Divina é um tema que muito gosto. Muito gosto. Inclusive, ela dizia a Magnalda, Dom Freire Neu Andreasa, bispo de Lages. Magnalda, agora fica a tua tarefa de casa, hein? Marrado em Lages. Eu vou atender a Silvana e depois vou me ater em responder perguntas, que o torpedo não para. Aqui também pelo Fé em Debate. Pergunta do Fé em Debate. E também eu quero aprofundar dentro do que eu preparei. Silvana, bom dia. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Padre, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro você fala de onde, desculpa. Eu falo de Curitiba. Curitiba. Do bairro Abranches. Abraço Abranches. Ouço todos os dias o seu programa e principalmente essa catequese de sábado, que para mim é muito importante. Que bom, filha. Padre, qual é a posição do fiel na missa, na parte da oração eucarística, né, onde fala... No momento da Eucaristia, como o povo deve se portar, né? Que normalmente a gente ergue a mão igual... Você quer dizer no por Cristo, com isso, Cristo, em exatamente. Cristo, a voz... Chama-se doxologia, isso. É uma palavra grega, né? Uhum. Mas é o por Cristo. Então, nessa parte, eu já prestei atenção e agora eu não faço. Apesar da gente daí ver do lado que as pessoas ficam olhando pra gente como se a gente estivesse fazendo errado. Olha, você não vai fazer, você não vai erguer sua mão, né? E aí eu fico pensando assim, no começo da missa, eu tenho o costume assim, de, no momento da saudação, a hora que o padre né, dá a saudação do tal e a gente fala, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, estou com a mão aberta, assim, porque ele está com a mão sobreposta, então eu estou aberta para receber a bênção. Aí fica muita gente olhando. É, mal não faz, mas não é necessário, porque é uma saudação presidencial que, na verdade, é uma saudação daquilo que já aconteceu. Como assim, padre? O sinal da cruz é que congrega. Uhum. Tanto que alguém diz, padre, que hora que eu posso chegar atrasado na igreja, até que hora para receber comunhão? Eu sempre digo, perdeu o sinal da cruz, perdeu o pacto. O sinal da cruz é um pacto. Na verdade, o que o padre diz, bendito é que a graça e a paz de Deus nosso Pai, ó, é trinitário. No amor de Cristo, no Espírito esteja com todos vocês. Quando é que se nos uniu? No sinal da cruz. Sim. Então é uma saudação complementar ao rito acontecido. O rito, na verdade, é o sinal da cruz. O desdobramento do rito é a saudação. Então, ficar com um braço aberto ou as mãos postas, aqui não diz muito. Porque o rito já aconteceu. Tá certo, querida? É, na verdade, assim, as perguntas mais importantes seriam assim, se tivesse como o senhor colocar até no seu jornalzinho, como um fiel deve se portar dentro da missa? Porque, assim, talvez nosso prestar atenção até fosse melhor, porque às vezes a gente se preocupa em posições e acaba não prestando atenção em coisas que são muito importantes. Eu acredito que muitas pessoas tenham dúvidas no como se portar, no responder, tá certo, né? Tá bom, tá? Boa ideia. Boa sugestão. Pelo menos uma dica. Deus abençoe, Silvana. Escute o que foi deixado sobre o Fé em Debate. Bom dia, Padre Reginaldo Manzotti. Meu nome é Sheila, eu moro em Olinda e assisto o seu programa todos os dias pela Rádio Recife FM. E aos sábados eu assisto Fé em Debate pela Rádio Olinda, das 11 às 12 horas. Tem me ajudado muito nessa caminhada da vida. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, pelo senhor existir em nossas vidas. Obrigado a você, querida, por interagir conosco. Filhos e filhas, a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Presta atenção nesta frase. Não pense que oração é apenas um ato espontâneo de um impulso interior. Não. Para rezar é preciso querer. Você escutou a profundidade desta frase? Que nós temos oração apenas, eu rezo quando eu tenho vontade, quando o meu espírito quer. Não. Rezar implica e é preciso querer. A oração requer um aprendizado pela palavra de Deus, pela tradição da igreja, pelos ensinamentos, pela doutrina. As fontes da oração, quais são as fontes da oração? Quer dizer, o que é que suscita a oração? Onde buscar conteúdo da oração? Onde buscar referencial para a oração? Primeiro, na palavra de Deus. Segundo, na liturgia da igreja. Terceiro, nas virtudes teologais. Quarto, na vida. Falemos sobre isso. Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela provoca, ela estimula. A leitura da Sagrada Escritura, ela naturalmente leva à oração. Ela provoca o ser humano a se colocar nas verdades de Deus. Nesse colóquio, nesse diálogo entre Deus e o homem. A Ele falamos quando rezamos. A Ele ouvimos quando lemos os divinos ensinamentos. Assim fala Santo Ambrósio. Repito, a Deus falamos quando rezamos, a Deus ouvimos quando lemos a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, ela é alimento da oração. Aqui, lembremos um texto. Procurai pela leitura da palavra, e encontrareis meditando. Batei orando, e vos será aberto contemplando. Lexio Divina. Procurai. Lembra aquele texto de Jesus? Você lembra a eficácia da oração? Lucas 14? Quero crer. Orai, batei-vos será aberto, procurai e achareis. Lembra esse texto? Olha que frase linda. Procurai pela leitura, encontrareis pela meditação. Batei orando, e vos será aberto pela contemplação. Segundo ponto, pela liturgia da igreja. A liturgia, ela leva o nosso coração até Deus. A liturgia da igreja, e quando eu falo liturgia, missa e todos os sacramentos, nos coloca em profunda comunhão com Deus. Depois do intervalo eu volto. Estou no segundo ponto ainda. Tem muito ainda hoje. Voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. O tema de hoje é oração. E eu estava falando com a equipe aqui, nós vamos dedicar semana que vem também para oração. Sabe por quê? Porque, olha, impressionante o número de perguntas que estão vindo pelo Fé em Debate, pelo site. E aqui a Cleusa, que está até com o dedo roxo de tanto escrever. Mas que bom! Que bom que nós acertamos o tema. E oração é a essência. Filhos e filhas, depois eu vou com perguntas bate e volta. Você gosta do Fé em Debate? Escute. Meu nome é Tereza Maria, eu sou aqui de Santa Rita, do Paraguai. Eu gosto muito do programa Fé em Debate. O programa de sábado foi uma coisa bastante especial para mim, porque falou do tema eutanásia e distanásia. Então, eu vi que fiz a coisa certa, que meu pai faleceu assim, no termo da gente esperar a morte dele e ser normal. Aunque eu me senti um pouco abatida, porque pedi muito a Deus que levasse ele, que tirasse ele desse sofrimento. Mas hoje eu me sinto assim, a minha consciência está livre. Eu tenho só muita saudade dele. Olha, filha, lá do Paraguai, de Santa Rita, aquele programa, não sei se vocês lembram, para mim também fez muito bem. Tanto que, não sei se vocês lembram, quando eu falava muito da minha experiência com meu pai. E eu queria que ela tirar minhas dúvidas. Que bom que, além de mim, você, filha lá do Paraguai, se sentiu mais em paz, viu? Tanto que, quando precisar, acho que devemos reprisar aquele foi muito bom. Bom, eu falava que existem algumas fontes para oração. Porque tem muita gente que partilha comigo. Esses dias chegou uma senhora, ela exerce uma função importante na igreja. Ela diz: padre, eu não sei o que rezar. Eu vou rezar o Pai Nosso, eu rezava o terço, eu pedi o gosto. Eu quero lembrar que Santa Teresa, eu não sei em que parte, vale a pena procurar, ela dizia. Santa Teresa chegou a um nível de comunhão com Deus e ela não precisava mais do terço. Então isso significa, não é que ela não valorizava o terço. É que as fórmulas, elas são como uma muleta, são instrumento. A oração em si não é rezei o terço. O terço que me é um instrumento para chegar a Deus. Então, respondendo às pessoas que dizem eu não sei o que rezar, onde que está a fonte da oração? Eu disse, primeiro, na leitura da palavra. Segundo, e na leitura da palavra, aí abre-se um parêntese, lexio divina. Segundo, na liturgia da igreja. Daí, aquela ideia, como celebrar bem. Terceiro, nas virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. E de forma muito simples. Fé. Porque pela fé você sente a presença real de Deus. Esperança que nos abre a fixar nossa espera em Deus. Os salmos falam muito isso. Por exemplo, o Salmo 40, versículo 2. Esperei ansiosamente no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu meu grito. E o amor. Aqui eu quero lembrar São João Maria Vianney. Sabe o que ele fala sobre o amor? A terceira virtude teologal. O amor é a fonte da oração. Quem dela bebe atinge o cume da oração. E também o quarto ponto. Sabe o que é fonte de oração? A vida cotidiana. Os acontecimentos do dia a dia. Cada instante. Revelar, colocar na presença de Deus o que você está sentindo, o que você está passando, como você está vivendo. Colocar na presença do Senhor os problemas familiares, fazer do teu dia a dia uma oração. O que é oração? Santa Teresinha diz, preste atenção, sacristão. Como é grande o poder da oração. Como é grande o poder da oração. É como uma rainha que em todo momento tem acesso direto ao rei e pode conseguir tudo o que lhe pede. Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos a algumas perguntas que foram mandadas, lembrando que eu não vou terminar o tema hoje. Nós vamos ter que continuar. E sabe por quê? Porque as pessoas gostaram. Pela participação a gente sente. Padre, Antônia de Fortaleza deve estar nos acompanhando, mandou um torpedo. Recebi uma oração a qual tinha que fazer 91 cópias em 9 dias. Se não as fizesse, algo ruim aconteceria. Padre, dia 13 fará um mês que estou preocupada porque algumas coisas deram errado. O que faz? Antônia, eu vou dizer o que eu faço. Como eu tenho Fale Conosco, muita gente me manda e-mail e também me mandam, chama-se corrente de oração. Eu deleto, sem peso de consciência. Então, Antônia, na tua vida pessoal, não comece a ficar encucada porque deu coisa errada, porque você não fez as cópias. Essas correntes de oração em nada ajudam, só colocam uma obrigação. Isso é ruim. Quando eu entro na igreja, eu digo igreja de Guadalupe, se é uma oração, eu deixo. Mas se eu viro aqueles santinhos, encontro lá, você tem que multiplicar 1000 cópias, eu mando queimar. Porque engraçado, embaixo do santinho tem o nome da gráfica e o número. Isso é usar da fé do povo para ganhar dinheiro. Então, Antônia, pode ter acontecido coisa errada, mas não tem nada a ver com você, com aquilo. Se chegar no teu e-mail, se chegar uma carta dizendo isso, rasgue. Glícia, bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe. Ao senhor também. Você fala de onde? De Recife. E você me escuta pela rádio agora? Eu estou pela internet. Pela internet. Apesar de que Recife tem... O Fé em Debate é transmitido pela Rádio Olinda, que eu visitei. Pois não, Glícia, qual a sua pergunta? É o seguinte, padre. Eu faço minhas orações. Às vezes eu acho que minhas orações, ela não chegam até Deus porque eu faço da minha maneira. Qual é e eu penso, aí eu faço assim a pergunta para mim. Então, assim, as orações, elas têm que ser da nossa forma. Como às vezes tem muitos evangélicos também que fazem assim, como eu faço. E eu gostaria de saber se elas são certas ou a gente tem que seguir um modelo de oração. Como é que é teu jeito? É assim, eu rezo o Pai Nosso e aí depois eu vou pedindo por mim, pela minha família, pelas pessoas necessitadas, e assim vai, né? Eu vou te dar uma resposta curta, dizendo, está certíssima. Agora, se você acompanhar semana que vem, eu vou explicar quais são os tipos, as expressões, as formas de oração. Glícia, obrigado por ter ligado, um abraço ao povo de Recife. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, já começa até a chegar a plataforma. Mas nós vamos deixar para a semana que vem, tá? Podem ligar, podem. 0 operadora 41 3315 0033 com perguntas da plataforma. Pode fazer, semana que vem eu vou retomar. Só que semana que vem eu estava respondendo lá para a filha de Deus de Recife. Ela fez a pergunta se ela... A Glícia. Mas eu vou deixar para a semana que vem que eu tenho mais tempo. Quais são os tipos de oração que nós chamamos de expressões de oração? Vamos, perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos lá. Lembrando que o tema volta semana que vem e podem continuar mandando perguntas. Qual é a melhor parte da Bíblia para padre para fazer a meditação da oração? Filha, para quem vai começar, eu sugiro os evangelhos para fazer essa meditação que eu disse, rezar com a Bíblia. Alexio Divina, os evangelhos, depois dos evangelhos, vá para o Novo Testamento, se torna mais difícil, porque requer um conhecimento do antigo. A Denise, por favor, repita o nome do livro. O nome do livro que eu citei é Jesus e as Estruturas do Seu Tempo, é da editora Paulinas, autor Emily Morim, quer anotar? Jesus e as Estruturas do Seu Tempo, autor Emily Morim, das edições Paulinas. Não ganho nada para fazer isso, mas daí das editoras, talvez alguém pense, mas eu faço porque eu li, me ajudou e a gente tem que partilhar. Depois, de Campo Mourão, a Joana mandou esse torpedo. É verdade que o melhor horário para rezar é de madrugada? Eu ouvi dizer que é menos congestionado. Ô Joana, eu entendo, mas não, a linha, não estou rindo de você, mas é que não deixa de ser engraçado. A linha com Deus não congestiona nunca, filha. Não tem horário. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Existem pessoas que acordam de madrugada, mas num ato de sacrifício, para ter uma noite vigilante. Conheço muitas pessoas que colocam o despertador, levantam para rezar, mas é nesse espírito de sacrifício, de oferecer até Jesus, posso citar semana que vem, há certas libertações que acontecem quando a oração é acompanhada de sacrifícios. De Fortaleza vem um torpedo. A oração só tem validade se fizermos ajoelhados? Não, filha. Não. Ajuda. O corpo fala. Tanto que, naquele capítulo que eu vou falar sobre como participar da missa, vou falar sobre o corpo fala. As posições do corpo e como o corpo ajuda a rezar. Mas não é só ajoelhado, não. Você pode estar lavando louça, você pode estar lavando quintal, você pode estar aí ferreiro, padeiro, você pode estar fazendo o que fizer e rezar. Aqui perguntas que vieram, também pelo site. A Bruna Limoni Medici, de Umarama. Bom dia, padre. Gostaria de saber, quando a gente faz uma oração e pede luz, e de repente escutamos uma música ou lemos um versículo da Bíblia e fala sobre assunto e a gente pediu a luz, é a resposta de Deus? Filha, sim e não, tem que ter discernimento. Você sabe que eu sou contra aquela história. Vamos ver o que Deus tem como resposta para mim. Abre a Bíblia e pega um versículo. Para mim não é uma leitura que ajuda, que edifica. Mas, respondendo a sua pergunta, Deus se manifesta por sinais. Um dos elementos da contemplação é contemplar a resposta de Deus na vida, nos sinais. Depois, também pelo Fé em Debate, pelo W, veio de Fortaleza. Nonato Santiago, de Fortaleza, no Fé em Debate, me fez a pergunta. Padre, realmente existe um tempo de aridez? Mesmo você rezando, não sente nenhuma presença de Deus? Sim, Nonato, existe aridez espiritual. Muitos santos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e mais recentemente, Madre Teresa de Calcutá, passou grande parte da vida numa profunda aridez. Só que no momento de aridez, inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, que se você olhar está no site, na sala de leitura, a aridez, ela não pode nos desmotivar a rezar, esperar mesmo na aflição. Bom, estão dando sinal que é o final do programa. Bom, definição de Santa Teresinha sobre a oração. A oração, participação do Frei Alfredo. Legal, obrigado, Frei. Deve estar me acompanhando. Mandou um torpedo. E com ele, com esta, eu vou terminar o programa. A oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio das provações e em meio às alegrias. Santa Teresinha do Menino Jesus. Obrigado, Frei Alfredo. Obrigado a todos os ouvintes. Semana que vem, o tema, oração. Aproveite essa semana. Mande no Pergunta Fé em Debate. Evangelizar é preciso. Nem todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol se esconde nas nuvens, horizonte perdido de uma vida marcada na dor, renasce na luz sem ocaso de amor, meu Jesus e Senhor. A tua presença. passa em teus braços, de novo sorri, meu Jesus. Toda hora é fácil ter fé, Senhor, tomar minha cruz e seguir os teus passos, jamais duvidar e crer no poder da oração, saber esperar em meio à aflição, meu Jesus. Passa em teus braços, de novo sorrir, meu Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, e passa em teus braços.